Fecheiro 93. Mas, gaguejou ele, mas se era isso, MacDoob, para que esperar? Esperar? Sim? Olhou à volta da mesa à procura de compreensão. Vê bem, se alguém pretendia impedir o casamento na Assembleia, tudo bem. Mas passaram-se 4 meses desde então e ninguém ergueu a mão contra mim. Eu cavalgo sozinho a maior parte do tempo. Teria sido simples, sem dúvida, fazer-me uma emboscada na estrada quando eu estivesse nas minhas andanças e dar-me um tiro na cabeça. Ele falou de forma pragmática, mas eu vi um pequeno tremor percorrer Jocasta diante desta sugestão. Então, por que é que esperaram, quase até à hora do casamento e na presença de centenas de pessoas? Sim, bem, é uma boa questão, Duncan, admitiu Jamie. Roger acompanhava a argumentação com os cotovelos enterrados nos joelhos e o queixo apoiado nas mãos. Endireitou-se perante isto. Posso pensar numa razão, disse ele. O padre? Todos o fitaram com as sobrancelhas erguidas. O padre estava aqui, explicou ele. Ora, se é River Run que está por trás de tudo isto, então não se trata apenas de tirar o Duncan do caminho. Matthew e o nosso assassino voltará à estaca zero. Jocasta não está casada com Duncan, mas também não está casada com ele. E não há como forçar a questão. Mas Roger ergueu um dedo. Se o padre está aqui e tudo está preparado para a realização de uma cerimónia particular, então é simples. Matar Duncan de uma forma que possa sugerir suicídio ou acidente, e depois esgueirar-se até aos aposentos de Jocasta e forçar o padre a realizar o casamento sob a mira de uma arma. Os criados e convidados estão todos ocupados com o Duncan. Não há ninguém para objetar ou interferir. Há uma cama à mão de semear. Fez um meneio de cabeça na direção da enorme cama de dossel, visível no quarto pela porta entreaberta. Nada como levar a Jocasta diretamente para lá e consumar o casamento à força. E pronto, está feito. Neste ponto, Roger avistou o queixo caído de Jocasta e o olhar estupefacto de Duncan, e ocorreu-lhe que aquele não era apenas um interessante projeto académico. Enrubesceu e pigarreou. Quero dizer, já aconteceu antes. Jamie tossiu e pigarreou também. Já tinha acontecido. O seu próprio e maldito avô iniciara a sua ascensão social, forçando o casamento e prontamente levando a noiva para a cama, com a idosa e rica viúva Lady Lovat. O quê? Brianna virou-se abruptamente para fitar Roger, obviamente horrorizada. Isso é a coisa mais. Mas eles não poderiam ficar impunes com uma coisa assim. Na realidade, receio que poderiam, disse Roger, quase em tom de desculpas. Olha só, querida, a posse é bem mais do que 9 décimos da lei quando se refere a mulheres. Casa-te com uma mulher e leva-a para a cama, e ela e todos os seus bens passam a ser teus, quer ela queira ou não. Sem outro parente homem para protestar, não me parece que qualquer tribunal fizesse alguma coisa em contrário. Mas ela tem um parente homem. Brianna agitou a mão na direção de Jamie, que realmente tinha um protesto a fazer, mas provavelmente não na linha que Brianna esperava. Sim, bem, testemunhas, objetou ele. Não se pode fazer nada assim sem uma testemunha para alegar que foi um casamento legítimo. Pigarreou outra vez e Ulisses estendeu a mão para o bule de chá. O velho Simon teve testemunhas, 2 amigos dele e as 2 criadas da viúva, uma das quais mais tarde se tornou a avó de Jamie, embora eu acredite que houve menos força envolvida nessa transação. Não vejo como é que isso possa ser um impedimento, disse eu, limpando as migalhas do meu colo. Obviamente, isso não foi só obra de um homem. Quem quer que seja o pretenso noivo, e vejam bem, nem sabemos se existe um, mas para fins de argumentação, de qualquer modo, quem quer que ele seja, se existe, obviamente tem cúmplices. Randall Lillywhite, para começar, que não estava aqui, lembrou-me Jamie. É verdade, admiti. Mas mesmo assim, o princípio é válido. Sim, disse Roger obstinadamente. E se ele realmente existe, então o principal suspeito é o Tenente Wolfe, não é? Todos sabem que ele tentou mais de uma vez casar-se com a Jocasta. E ele estava aqui, mas completamente bêbado, acrescentou Jamie cético. Ou não? Como eu disse, os chamos e os seus rapazes ficaram surpreendidos que alguém pudesse estar bêbado daquela maneira tão cedo de manhã. Mas e se ele estivesse a fingir? Roger olhou em redor da mesa com uma das sobrancelhas erguidas. Se ele estivesse apenas a fingir que estava bêbado, ninguém prestaria atenção nele, nem o trataria posteriormente como um suspeito. E, entretanto, ele estaria em posição de envenenar uma taça de ponche, entregá-la à Betty, com instruções para a dar ao Duncan, depois afastar-se e deambular por aí, pronto para subir, assim que dessem a notícia de que o Duncan sofrera um colapso. E se a Betty ofereceu a taça ao Duncan, que a recusou? Bem, ela lá estava, com uma taça cheia de ponche de rum acabado de preparar na mão. Ele encolheu os ombros. Quem poderia censurá-la por se esconder na horta para o apreciar? Jocasta e Ulisses bufaram simultaneamente, deixando razoavelmente óbvio o que achavam da atitude de Betty. Roger tossiu e apressou-se a continuar a sua análise. Muito bem, mas a dose não matou a Betty. Ou o assassino calculou mal, ou... Outro pensamento brilhante ocorreu a Roger. Talvez ele não quisesse que a droga matasse o Duncan. Talvez só pretendesse deixá-lo inconsciente e depois silenciosamente afogá-lo no rio. Isso teria sido ainda melhor. Você não sabe nadar, pois não? Perguntou ele, voltando-se para Duncan, que abanou a cabeça um pouco aturdido, levantou a sua única mão, mecanicamente massageando o coto do seu braço perdido. Sim, então um bom afogamento teria passado por acidente, limpinho. Roger esfregou as mãos, parecendo satisfeito. Mas depois tudo saiu errado, porque a criada bebeu o poncho com a droga e não o Duncan, e foi por isso que ela foi assassinada. Mas porquê? Jocasta parecia tão confusa como Duncan. Porque ela podia identificar o homem que lhe dera a taça, acrescentou Jamie. Ele anuiu com a cabeça, reclinando-se pensativamente na cadeira. E ela tê-lo ia feito, assim que as pessoas começassem a fazer-lhe perguntas sobre isso. Sim, faz sentido. Mas naturalmente ele não podia livrar-se dela violentamente. O risco de ser visto a ir e a vir do sótão era demasiado grande. Roger aqui asceu com um meneio de cabeça diante daquela rápida avaliação. Sim, mas não seria nenhuma grande proeza colocar as mãos em vidro moído. Quantas taças e copos circulavam por aqui durante o dia? Bastava deixar cair um no caminho empedrado, triturar os cacos com o tacão do sapato e pronto. Talvez nem isso tivesse sido necessário. Havia vidro partido por todos os caminhos e no terraço, depois das celebrações após o casamento. Eu mesma deixara cair um copo quando fora surpreendida por Philip Wiley. Virei-me para me dirigir a Ulisses. Há ainda o problema de como é que o vidro moído lhe foi administrado. Ulisses, você sabe o que deram a Betty para beber ou comer? Uma expressão carrancuda inundou o rosto do mordomo como uma pedra atirada na água escura. O doutor Fentiman prescreveu-lhe um syllabub. Nota: leite batido com vinho, canela e açúcar, por vezes acrescido de gelatina para uma maior consistência. A fim da nota. Disse ele lentamente. E um bocadinho de papas de aveia, se ela estivesse suficientemente acordada para as engolir. Eu próprio preparei o syllabub e dei-o à Maria para o levar à Betty. Pedi ao cozinheiro para fazer as papas, mas não sei se a Betty as comeu ou quem lhe as levou. Jocasta contraiu os lábios, franzindo a testa. A cozinha devia estar uma loucura e com tanta gente a circular. Bem, podemos perguntar à Maria e aos outros, mas eu não ficaria surpreendida se não se recordassem sequer de terem levado os pratos, quanto mais de alguém andar a adulterá-los. Não seria necessário mais do que um breve momento, distrair a rapariga, misturar rapidamente o vidro moído. Abanou a mão, indicando a facilidade escandalosa com que se podia cometer um crime. Ou alguém podia ter subido ao sótão sob o pretexto de ver como é que a Betty estava a sentir-se e lhe ter dado algo a beber, com o vidro moído já lá dentro, sugeri. Um syllabub seria perfeito. As pessoas iam e vinham, mas a Betty ficou lá sozinha durante grandes intervalos de tempo entre a visita do Dr. Fentiman e a hora em que os outros escravos foram para a cama. Seria perfeitamente possível que alguém subisse até ao quarto sem ser visto. Muito bem, Inspetor Lestrade, disse Brienne a Roger sotto voce. Mas não há nenhuma prova, pois não? Jocasta e Duncan estavam sentados lado a lado, rígidos como um par de jarras Toby, cuidadosamente evitando olhar um para o outro. Diante disto, Jocasta respirou profunda e sonoramente, esforçando-se para relaxar. É verdade, disse ela, não há. Não se lembra da Betty oferecer-lhe uma taça de ponche à duína? Duncan mastigou ferozmente o seu bigode durante um segundo, concentrando-se, mas depois abanou a cabeça. Ela pode ter oferecido à Ben, mas também pode não tê-lo feito. Muito bem, então. Todos se calaram durante um momento, enquanto Ulisses se movia silenciosamente em redor da mesa, limpando as migalhas da mesa do pequeno almoço. Finalmente, Jamie deu um profundo suspiro e endireitou-se. Bem, então. Depois temos o que aconteceu ontem à noite. Estamos todos de acordo em que o irlandês que entrou no seu quarto, tia, era o Stephen Bonnet? A mão de Brianna fez um movimento brusco e a chávena de chá caiu sobre a mesa. Quem? Perguntou ela com a voz rouca. O Stephen Bonnet? Aqui? Jamie olhou para mim, franzindo o cenho. Pensei que lhe tivesses dito, Sassenach. Quando? Perguntei com alguma irritação. Pensei que tu lhe tivesses contado, disse eu, virando-me para Roger, que apenas encolheu os ombros com o rosto impassível. Ulisses surgiu com um pano e enxugou o chá. Bri estava lívida, mas recuperara o autocontrolo. Não importa, disse ela. Ele esteve aqui ontem à noite? Sim, esteve, disse Jamie com relutância. Eu vi-o. Então ele era o ladrão que veio atrás do ouro? Ou um deles? Brianna estendeu a mão para uma das taças de prata com vinho do Porto e bebeu de um só trago, como se fosse água. Ulisses pestanejou, mas apressou-se a encher novamente a taça com o licoreiro. Tudo indica que sim. Roger pegou noutro pãozinho, evitando cautelosamente os olhos de Brianna. Como é que ele soube do ouro, tia? Jamie reclinou-se na cadeira, com os olhos semicerrados, em concentração. Jocasta bufou e estendeu a mão. Ulisses, acostumado às suas necessidades, colocou-lhe um pedaço de torrada com manteiga. O Hector Cameron contou a alguém, ou o meu irmão Dougal contou a alguém, ou o terceiro homem contou a alguém. E conhecendo-os como eu conhecia, diria que não foi o Hector nem o Dougal. Encolheu os ombros e deu uma dentada na torrada. Mas eu digo-lhes uma coisa, acrescentou ela engolindo. O segundo homem, no meu quarto, o que fedia a bebida. Eu disse que ele não falava, não foi? Bem, é bastante óbvio, não é? É alguém que eu conheço, cuja voz eu reconheceria se ele falasse. O tenente Wolfe? Sugeriu Roger. Jamie anuiu com um meneio de cabeça, um sulco formando-se entre as sobrancelhas. Quem melhor do que a marinha para encontrar um pirata quando se precisa de um? Iria alguém querer um pirata? Perguntou Brianna num murmúrio. O vinho do Porto tinha-lhe restituído o autocontrolo, mas ainda estava pálida. Sim, disse Jamie sem lhe prestar muita atenção. Não é insignificante. 10.000 libras em ouro. Seria preciso mais do que um homem para lidar com tal soma. Luís de França e Carlos Stuart sabiam disso. Enviaram 6 para lidar com 30.000. Não era de admirar, portanto, que quem ficou a saber do ouro tivesse pedido a ajuda de Stephen Bonnet, um contrabandista conhecido e um pirata. E não só com os próprios meios de transporte, mas com as ligações certas para se desfazer do ouro. Um barco, disse eu lentamente. O tenente foi-se embora de barco durante o jantar. Suponham que ele desceu o rio e se encontrou com Stephen Bonnet. Voltaram juntos e aguardaram pela oportunidade de se esgueirarem para dentro de casa e tentarem aterrorizar Jocasta para que lhes contasse onde estava o ouro. Jamie anuiu com a cabeça. Sim, é possível. O tenente tem negócios aqui há anos. Será possível, tia, que ele tenha visto alguma coisa que o fez suspeitar de que a senhora tivesse aqui o ouro? A tia disse que o Hector tinha 3 barras. Ainda existe alguma? Jocasta comprimiu os lábios com força, mas após um momento de hesitação, anuiu com a cabeça relutantemente. Ele costumava guardar um pedaço na escrivaninha. Usava-o como pisapapéis. Sim, o Wolf pode ter visto. Mas como é que ele iria saber o que era? Talvez não soubesse na altura, sugeriu Brianna. Mas mais tarde ouviu falar do ouro francês e juntou 2 mais 2. Houve um murmúrio de concordância e várias cabeças anuíram. Como teoria, encaixava-se perfeitamente. Mas eu não via como é que alguém poderia prová-la. E disse isso. Jamie encolheu os ombros e lambeu um pouco de geleia do nó do dedo. Provar o que aconteceu não é o mais importante, Sassenach. Mas será o que devemos fazer a seguir? Olhou diretamente para Duncan. Eles vão voltar à Caraide, disse ele serenamente. Sabes isso, não sabes? Duncan anuiu com a cabeça. Parecia infeliz, mas determinado. Sim, eu sei. Estendeu a mão e tomou-a de Jocasta. O primeiro gesto carinhoso que eu vira fazer em relação a ela. Estaremos prontos, MacDoub. Jamie anuiu com a cabeça lentamente. Tenho de ir, Duncan. O plantio não vai esperar. Mas enviarei um recado a conhecidos meus para terem o tenente Wolfe debaixo de olho. Jocasta permanecera sentada em silêncio, a mão imóvel na de Duncan. Endireitou-se na cadeira perante isto. E o irlandês? Perguntou ela. Passou a outra mão devagar pelo joelho, pressionando ligeiramente com a base onde a lâmina da faca a tinha cortado. Jamie trocou um olhar com Duncan e depois comigo. Ele vai voltar, disse ele com um tom sombrio na voz. Eu estava a olhar para Briana quando ele disse isto. O rosto dela estava calmo. Mas eu sou mãe dela e vi o medo atravessar-lhe os olhos, como uma cobra na água. Stephen Bonnet, pensei eu, com o coração apertado, já estava de regresso. Partimos no dia seguinte para as montanhas. Não tínhamos percorrido mais de 8 quilómetros quando ouvi o som de cascos de cavalos na estrada atrás de nós e tive um vislumbre escarlate através do verde primaveril dos castanheiros. Era o Major MacDonald e a expressão de alegria no seu rosto quando esporeou o cavalo para nos alcançar disse-me tudo o que eu precisava. Oh, raios partam! Exclamei. A mensagem trazia o selo vermelho de Tryon, de um vermelho vivo, como o casaco do major. Chegou hoje de manhã a Green Oaks, disse o major, puxando as rédeas para observar Jamie a partir o selo. Ofereci-me para a trazer, uma vez que vinha nesta direção de qualquer maneira. Ele já sabia o conteúdo da mensagem. Farquhar Campbell já teria aberto a dele. Observei o rosto de Jamie à medida que lia. A expressão do seu rosto não se alterou. Terminou de ler e entregou-me a missiva. 19 de março de 1771. Aos comandantes das milícias. Senhores, ontem decidi conduzir, com autorização do Conselho de Sua Majestade, uma marcha com um corpo de tropas formado por vários regimentos de milícias e invadir as povoações dos insurgentes para os levar à obediência, os quais, com as suas declarações e atos rebeldes, desacatam o governo e interrompem o curso da justiça, obstruindo, tumultuando e fechando os tribunais de justiça. Para que parte do seu regimento, por isso, possa ter participação na honra de servir o país nesta importante missão, venho ordenar-lhe que selecione 30 homens para se unirem às minhas tropas nesta operação. Não se pretende deslocar as tropas antes do dia 20 do próximo mês. Até lá, o senhor será informado do dia em que deverá reunir os seus homens, a duração da marcha e a estrada que deverá tomar. Recomenda-se como um dever cristão que recai sobre cada fazendeiro que, permanecer em casa, tratar e auxiliar ao máximo da sua capacidade as famílias daqueles homens que fizerem parte desta missão, de modo a que nem as suas famílias nem as plantações sofram enquanto eles estiverem a prestar um serviço do interesse de todos. Para as despesas exigidas para esta expedição, fornecerei títulos impressos pagáveis aos portadores, os quais se tornarão negociáveis, até que o Tesouro possa pagá-los do fundo contingente, caso não haja dinheiro suficiente no Tesouro para atender os serviços necessários para esta expedição. Seu William Tryon. Herman Husband e James Hunter já saberiam quando deixaram River Run? Acreditei que sim. E o major, é claro, dirigia-se para New Bern agora para oferecer os seus serviços ao governador. As botas dele estavam cobertas por uma leve camada de poeira da sua cavalgada, mas o cabo da sua espada brilhava ao sol. Raios, partam, sorte de um raio! Praguejei baixinho, outra vez, enfaticamente. O Major MacDonald pestanejou. Jamie olhou para mim e o canto da sua boca torceu-se para cima. Sim, bem, disse ele, quase um mês. O tempo necessário para guardar a cevada.